uma partida de futebol. Pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida. Alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Léo Nocetti, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida e da mais querida da Rio Vox FM, a mais ouvida e mais querida da cidade de Rio das Pedras. Que bom que você está conosco para acompanhar 60 minutos do que de melhor aconteceu no mundo esportivo nas últimas 24 horas. Então tem muita informação, tem muito assunto no programa de hoje. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde, professor. Ah, muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã, tarde, abençoada por Deus, de sexta-feira, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. E hoje tem Libertadores da América, tem também o fechamento da janela na Premier League, né? O conhecido Deadline Day, o último dia em que as equipes podem contratar. Tem também um rolo aí de TV por assinatura que a gente vai comentar aqui daqui a pouco. O Titi vai ficar louco a hora que escutar. Vão tirar os canais de TV dele e vai ficar doido da cabeça. Vamos lá então, falar muito de esporte aqui no programa de hoje. Vamos começar falando com Copa Paulista de Futebol. Desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O até gringo sambo. É nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow. Por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. Raiz do futebol ligou. Até gringo sambo. Tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. Salve. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, vem que viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde o descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. Vai. No flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambo, tocou Neymar, é gol. No flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambo, tocou Neymar, é gol. Vamos falar da Copa Paulista, então. Segunda rodada, começando em 4 dos 5 grupos da competição. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Alvinegro, sobre o Nhoquim, que foi até Bauru e conseguiu um empate contra a equipe do Noroeste. Começando, então, vamos falar do grupo 3, depois a gente volta pro grupo do 15, então. Grupo 3, a gente teve o Taubaté e o Santo André empatando em 1-1. O São Caetano, 100%, bateu o Água Santa por 2-0, líder, 100% de aproveitamento. E o Santos Futebol Clube fez 5-2 no Bragantino, fora de casa, lá no Nabia Bichedi. Com isso, o grupo 3 tem São Caetano na liderança com 6 pontos, Santo André o segundo com 4, Taubaté o terceiro com 4, Santos com 3 e São Bernardo, Água Santa e Bragantino ainda não pontuaram, professor Mauro Fernandes. É, o grupo começou quente aí, olha, o Santos estreou bem, né, o Santos que tem um trabalho de base muito bem feito, está usando também para a Copa Paulista, portanto, o Santos estreou realmente fazendo bastante gol, né, e o grupo começa a desenhar aquelas equipes que realmente vai brigar pelo acesso, né. E o Bragantino acende aí o sinal de alerta. O Bragantino tomar 5 em casa. Tá explicado porque trouxe de volta o jogador que estava emprestado ao Inhoquim. É isso aí, que situação, hein? Mas vamos continuar com a nossa escalada aqui na Copa Paulista. Vamos falar do grupo 4, onde o Audax também venceu, fez 1-0 no Atibaia. E fora de casa, apesar que o Atibaia também é aquele time itinerante que não tem casa, né? Então o Audax venceu por 1-0. Tivemos também Taboão da Serra e Portuguesa empatando em 1-1. Bom resultado da Portuguesa empatando fora de casa. E o Nacional lá na Comendador Souza recebeu 8 anos e fez 3-1 para cima da equipe do Novelli Júnior, equipe lá de Itu. Boa vitória do Nacional. O grupo então tem o Audax com 6 pontos. O Audax agora resolveu ganhar, né? No primeiro semestre, quando caiu para a Série 3, não ganhava. Agora resolveu ganhar. Segundo é Portuguesa, com 4 pontos. Na terceira posição está o Nacional da Capital com 3. O Atibaia também tem 3 na quarta posição. Taboão da Serra tem 1 e Juventus e Ituano não pontuaram, professor. Pois é, rapaz. O Juventus e o Ituano jogou um jogo só, né? É um jogo cada um, então, mas mesmo assim, então, lanterna lá, né? Quer dizer, o Taboão jogou 2, mas já tem 1, quer dizer. Mas não tenha dúvida nenhuma, o que chama atenção aí é justamente a boa campanha tanto do Dax quanto da Portuguesa, né? Portuguesa, eu acredito que vai ficar entre esses 4 mesmo aí que vão brigar pela classificação, viu? Osasco, Audax, Portuguesa, Nacional e Atibaia. E agora a gente fala então do grupo do Alvinegro, grupo do 15 de Piracicaba, lembrando que o grupo 1 não tivemos jogos, né? Os jogos serão no final de semana. O grupo 2 do 15 teve o Desportivo Brasil vencendo o Rio Claro por 1-0, assumindo a liderança do grupo com 4 pontos. Também tivemos o Inhoquim e o Noroeste empatando em 1-1. O Noroeste até que saiu na frente com o Rogério aos 23 do primeiro tempo, mas o Samuel nos acréscimos deu números finais a um empate com sabor de vitória para o 15, num jogo que meteram a mão no Inhoquim, mas na cara dura a arbitragem. Pô, vou pegar o nome do juiz que apitou esse jogo. Douglas Marques da Flores é o nome do miliante. Meu Deus, meteu a mão na cara dura no 15. E o que mais atrapalhou o 15 foi o Leandro Alves de Souza. O Bandeira. O assistente 1. Outro miliante aí, ó. Tinha que sair de Camburão direto pra Tremembé, esses juízes aí. O japonês foi bem, o Kamakura. Esse foi bem. Japonês. Mas tem a tecnologia ajudando ele, né? O pessoal do Japão é mais esperto, né? Então, o 15, então, saiu com esse empate aí, com um sabor de vitória. Os dois tradicionais times duelando na Copa Paulista, né? O confronto foi disputado no Alfredo de Castilho, né? O primeiro ponto somado pela maquininha vermelha, né? Após perder pro Rio Claro na estreia, o 15 sobe para 2 pontos, mas ainda não venceu. Pela terceira rodada, as duas equipes voltam a campo no final de semana, onde o 15 vai até Porto Feliz encarar o líder Desportivo Brasil às 15 horas lá no Ernesto Rocco. E o Norusca pega a Ferroviária na Arena da Fonte Luminosa às 15 horas também, professor. Então esse é o 15 e o Noroeste, jogo que deu vergonha da arbitragem, viu? Mas pro 15, um empate fora de casa e não tomar 3 gols de novo, como tomou no Barão, já tá de bom tamanho. Acho que o Fael Júnior deve estar feliz com o resultado, professor. Não, e todos os Piracicabanos também, mesmo porque o 15 jogou para não perder o primeiro tempo, no segundo tempo que tomou o gol, partiu para cima, né? E aí conseguiu criou várias situações de gol, teve bola na trave. E o 15 jogou boa partida no segundo tempo. E como você disse, o Leandro Alves de Souza, o assistente, esse sim chamou o árbitro lá e acabou. O árbitro, depois de marcar uma penalidade a favor do 15, voltou, consultou o assistente. O assistente disse que não foi pênalti e voltou e deu escanteio. E o jogo foi até 54 minutos. Aos 53, o Samuel foi lá e empatou o jogo e trouxe de Bauru um bom resultado. Muito bem, então falamos sobre a Copa Paulista. Nessa rodada, nesse grupo, tem ainda hoje Red Bull Brasil e Ferroviário. Joga no Moisés Lucarelli às 18h30. Classificação tem o Desportivo Brasil na liderança com 4 pontos. O segundo é o Rio Claro com 3. O terceiro é o 15 com 2. Na quarta posição está o Red Bull Brasil, que tem um pontinho somado, assim como a Inter de Limeira, que está na quinta posição. E o Noroeste, na sexta, que também tem um ponto. A Ferroviária não somou, mas ainda não jogou, né? Joga hoje a sua primeira partida, então, a equipe de Araraquara. Então, quer dizer, o Red Bull ainda pode passar o 15, a Ferroviária também pode passar o 15. O 15 pode terminar a rodada fora da zona de classificação para a próxima fase, mas tem muito campeonato pela frente. Estamos só na segunda rodada e tenho certeza que o 15 vai se classificar para a próxima fase. Vamos, Joaquim, e a gente muda de assunto. Vamos falar um pouco sobre mercado da bola. Tá agitado, tem goleiro trocando de time, professor. Ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, gol, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. É, vamos falar do mercado da bola, porque o Real Madrid tem novo goleiro. O novo goleiro é Courtois, goleiro belga que fechou o gol contra o Brasil na Copa do Mundo, esse desgraçado aí, né? Mas, modéstia à parte, muito bom goleiro, Courtois. Grandão, de vez em quando fica difícil pegar a bola embaixo, né? Até chegar já tomou uns 5 gols, mas, brincadeiras à parte, o Courtois é um grande goleiro, passa pelo protocolo tradicional lá no clube merengue, né? Fazendo discurso na tribuna de honra, fazendo exame, no gramado, lá no Santiago Bernabéu, o Real Madrid. Então, o Courtois era o sonho antigo do Real Madrid, e o Real Madrid era um sonho antigo do Courtois. E nessa quinta-feira foi concretizado, o goleiro foi apresentado como novo reforço do clube espanhol, assinando o contrato aí. O belga posou para fotos em frente aos troféus da Champions League e recebeu uma camisa sem número antes de fazer sua primeira declaração como jogador do Real Madrid. Então, o Florentino Pérez, presidente, apresentou o jogador Courtois, que disse que hoje é mais um madridista, espera estar à altura desse clube, da sua história e dos seus valores. É isso que falou Courtois. Grande reforço, mas tem o Navas, que está salvando o Real Madrid há pelo menos 5 temporadas, professor, que vai ser jogado de lado. Brincadeira, não? O Courtois não tem nada com isso, está chegando, mas realmente o Real Madrid fala, contrata, quer goleiro e no fim quem joga é o Navas. Talvez deve ter algum problema interno lá que a gente não sabe, né? Mas independente do que vá acontecer com o Navas, o Courtois é um grande goleiro, um dos melhores goleiros do mundo. E como você disse, vem aí de uma excelente Copa do Mundo. E portanto, o Real Madrid, que gosta de ter os principais jogadores do mundo, está chegando mais um para sua coleção. Muito bem, então falamos aí do Courtois, que chega ao Real Madrid. São 35 milhões de euros, valor baixo pelo goleiro de Copa do Mundo, para o goleiro titular da seleção belga, né? E o Chelsea também recebe o Kovacic, volante indo à equipe do Chelsea. O Chelsea contratou o goleiro Kepa, que eu não sei falar o segundo nome dele, deixa eu tentar pronunciar aqui. O goleiro mais caro do mundo agora, professor, porque o Chelsea foi lá no Atlético Bilbao e pagou a multa do Kepa Arrizabalaga, goleiro da seleção espanhola, goleiro reserva na Copa do Mundo, tem 23 anos, o espanhol de 1,86m, professor. Não sei se é uma... Eu acho que o Chelsea poderia ter apostado em alguns goleiros locais, como por exemplo o Pickford, que foi o goleiro titular da seleção inglesa na Copa do Mundo e foi muito bem. O Pope, o Nick Pope, que apesar de estar machucado lá no Burnley, podia ser uma opção. Mas ele paga, então, 80 milhões de euros no goleiro de 23 anos. E que diferente do Alisson, que era o goleiro mais bem pago, o Alisson já é uma realidade no futebol europeu, né? Já foi muito importante tanto para a seleção quanto em Champions League, na sua antiga equipe, o Roma. O Kepa não é um goleiro que está acostumado com isso. Então, é um outro cenário. Vamos ver o que, que pode fazer, né? Ele vai ter que se provar muito no campeonato inglês, né, professor? Mas ele foi para a Copa do Mundo, né? Foi reserva da Espanha. Então, o que eu entendo, é que ele está fazendo investimento num goleiro de futuro. Portanto, ele acredita e deve ter fonte segura que provavelmente deve ser o titular da Espanha nos próximos anos aí, né? Então, isso tudo deve dar um respaldo financeiro pro Chelsea fazer essa aposta aí, que realmente é uma fortuna, mas eu acredito que o menino, não para já, né? Mas no futuro próximo aí, ele possa ser titular da seleção e também do Chelsea. Muito bem, então é isso aí. Agora tem mais uma notícia. Hoje é o deadline day, né? Como a gente disse antes. É o último dia de transferências na Inglaterra. A janela da Inglaterra fecha hoje. Os times ingleses, a partir de hoje, não podem mais contratar. Outros locais ainda está aberta a janela de transferências. Mas tem dois jogadores do Barcelona que estão a caminho de Liverpool, professor. Yerry Mina e André Gomes estão fazendo exames médicos em Barcelona mesmo para fecharem suas transferências para o Everton. Os Toffees estão com tudo, já levaram o Lucas Digne do clube catalão também. Então, três jogadores saindo de Barcelona indo para a Premier League, professor. Pois é, o Barcelona e o Real Madrid, ele faz cada loucura, né? Contrata um jogador caro, bom jogador, fez uma boa Copa do Mundo, o caso do Mina, e no fim agora acaba vendendo, emprestando para jogar um outro campeonato, num outro país, né? E não pode nem se dizer que está querendo adaptação, né? Porque não é o caso da adaptação, é o caso de realmente se livrar de um jogador que está ali que ele não tem interesse de usar. Mas sucesso para os meninos, que eles merecem. Muito bem, agora a gente fala de mercado da bola, mas no Brasil, professor, porque o Internacional se acertou com Paulo Guerreiro, centroavante de 34 anos, que estava no Flamengo, e o Guerreiro, então, é o novo reforço do Inter. O Inter que tem William Potker, Nico Lopes, Jonathan Alves, Wellington Silva, Rossi, Luca e agora Guerreiro. São 7 atacantes para 3 vagas, 2 vagas no time, professor. Pois é, mas aqui tem gente que gosta de problema, viu? É coisa, às vezes até assusta a gente a quantidade de problema que esse pessoal arruma. O Inter está em estado de graça. Está dando mais do que pode. Está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Vem bem, numa recuperação fantástica. Um time que veio da segunda divisão. Ninguém apostava que o Inter ia ter toda essa pontuação que está tendo até aqui. E me parece que isso tudo está em ordem lá. De repente eles vão trazer o Guerreiro lá. Um jogador caro, um jogador que já está em fim de carreira, um jogador que não disse porque foi para a Copa do Mundo, não disse porque voltou para o Flamengo, e agora o Inter aposta num jogador desse, que além de não fazer os gols que o Inter precisa, também não vai agitar o grupo, o ambiente interno. O tempo dirá, o Inter começa a cair daqui para frente. É complicada a situação. Olha só, o Internacional então chegou a acordo com o Paulo Guerreiro, uma reunião no Rio de Janeiro com representantes do atleta peruano, o grupo DIS, Grupo de Investimentos Esportivos do empresário Delcir Sonda, fanático, torcedor do Colorado, acertou a contratação por 3 temporadas. Clube Gaúcho ainda não fez o anúncio oficial, deverá ocorrer assim que o peruano encerrar o vínculo total com o Flamengo. O contrato expira nessa sexta-feira. O Clube Gaúcho ofereceu um contrato de risco e produtividade, ou seja, terá meta de participação por jogos, premiações e mais luvas a serem quitadas justamente com o salário. Valores giram em torno de 800 mil picanha por mês, professor Mauro Fernandes. Isso com aporte do investidor. Sabe quem que levou o Guerreiro para lá? Rodrigo Caetano, que trabalhou com o atleta no Flamengo, já sofreu com o Guerreiro no Flamengo, vai sofrer com o Guerreiro no Internacional. Tá pior que mulher de malandro, o Rodrigo Caetano, hein? O investimento mais elevado para ter um jogador do status de Paulo Guerreiro, segundo o Internacional, vale a pena, mesmo diante das severas dificuldades financeiras vividas pelo clube, que tem déficit de mais de 60 milhões de reais da temporada passada, que jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem uma situação que o Guerreiro, ele tem uma suspensão de 14 meses para se cumprir, porque ele jogou a Copa do Mundo e está jogando nesse momento por causa de um efeito suspensivo junto à Justiça Comum da Suíça, o principal órgão lá da Suíça, obviamente, né? O Tribunal Superior de lá. O TAS, que ampliou a punição do Guerreiro de 6 para 14 meses, divulgou um comunicado que não se opôs aí ao recurso interpretado pelo staff do Guerreiro. O Clube Gaúcho consultou aí esse acordo, né? No acordo tem uma espécie de quebra de contrato caso a justiça suíça derrube a liminar em vigor. Ou seja, se a punição for reativada, né? O contrato do Guerreiro pode ser encerrado por justa causa ou suspenso até que o peruano possa voltar a jogar futebol, professor. Pois é, o fato é uma contratação polêmica e isso deixa justamente a gente ciente de que as coisas realmente não é como elas aparentam, né? Com certeza deve ter gente ganhando dinheiro atrás disso e não fica difícil de imaginar quem é. Porque os caras já têm um conhecimento de Flamengo, os dois, tanto o Caetano quanto o Guerreiro, eles transferem, vão para lá e... Mas enfim, isso aí tudo é outro detalhe. Mas o mais importante é que o que você falou aí, que o Guerreiro está jogando com efeito suspensivo. A qualquer momento ele pode ter que voltar a cumprir a pena de 14 meses de suspensão lá, que foi colocada pelo tribunal do doping lá, e ele tem que cumprir. Então, mas com certeza o Inter colocou essa cláusula no contrato, né? Mas o que me preocupa é os 800 mil reais por mês, de que maneira vai ser fatiado, né? Porque isso tudo não vai pro Guerreiro não só, viu? Certeza, vamos ter certeza que tem coisa aí nessa situação aí do Paulo Guerreiro. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Ontem a gente teve um jogo adiantado pela 20ª rodada do campeonato. Ceará e Santos, e o Santos do Cuca não consegue mais ganhar, viu, professor? Confronto direto na zona da degola. Santos e Ceará empatam em 1-1. O time cearense criou muito, martelou a equipe do Santos, mas tomou o empate no final, levou castigo aos 41 do segundo tempo. O resultado tira o Santos da zona da degola, mas pode voltar na rodada do final de semana, né? O Ceará pressionou muito o Santos lá no Presidente Vargas, né? Empurrado pela sua torcida, no ritmo do Lisca doido. Foram 22 finalizações do Ceará contra 7 do Santos. Poderia até ter goleado, mas fez só um com o Arthur. O menino Arthur fez um forfé na zaga do Santos Futebol Clube, viu, professor? Resultado de 1-1. Tira o peixe da zona da degola, mantém o Ceará em antepenúltimo nesse momento, professor Mauro Fernandes. Puerinho, para todo torcedor santista, eu só vou resumir aqui o que eu vi aqui na matéria do Santos, aqui na internet, né? O Cuca achou que o resultado foi injusto. O Ceará mereceu ganhar o jogo e ganhar com sobra. Se o treinador do Santos foi lá no Ceará, trabalhou no jogo e tá falando isso, quem sou eu para justamente falar o contrário? Dá dó do Ceará, porque é difícil fazer um jogo bom, criar várias situações, e no fim sair empatado em 1-1, num jogo que podia ter ganhado de 3 e de 4 desse time do Santos, que olha, tô achando que vai ser difícil encontrar o caminho outra vez das vitórias. O time do Santos, o famoso time das praias, né? Atuação muito ruim do Santos, né? O Cuca, inclusive, colocou o Gabigol no banco, que todo mundo estava esperando, queria que fizessem, né? Mas não rendeu, infelizmente. A situação do Santos é ruim, é complicada. Santos Futebol Clube vai ter que ralar muito para sair dessa zona muito incômoda, viu, professor? Mas vai ter que ralar é muito. Mas vamos continuar o nosso programa. Vamos falar de Libertadores da América, vamos falar de Sul-Americana. Vamos começar pela Sul-Americana aqui no Rio Vox Esporte Clube. Fogão, swing de de vagabundo. Tudo que venceu a desnutrição e hoje vai dominar o mundo no flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou. Até gringo sambou, tocou Neymar ego. No flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou. Até gringo sambou, tocou Neymar ego. Isso mesmo. Boa, caralho. É, o Bahia faz história, professor. Zé Rafael marca, Bahia empata com o Cerro lá no Uruguai e carimba vaga inédita nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O tricolor marcou muito cedo, controlou o jogo e administrou a vantagem conquistada em Salvador. Agora o Bahia espera o vencedor de Botafogo e Nacional do Paraguai. Vaga carimbada para as oitavas da Copa Sul-Americano. O gol do Zé Rafael foi logo aos 18 minutos, né? Teve um leve desvio aí do esquerdo, que foi o que salvou aí um primeiro tempo de pouco futebol, né? Na verdade, a qualidade ruim do gramado, a qualidade ruim do adversário, o Bahia também que entrou com aquele freio de mão puxadinho, né? Com a vantagem que construiu, Enderson Moreira e a sua equipe cadenciaram um jogo tranquilo, até pelo desgaste das grandes sequências de jogos que estão acontecendo. Afinal de contas, o Bahia está envolvido no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil ainda, né? Então, tem três competições, né? O Nilton foi expulso aos 13 minutos e deu uma emoção à partida no segundo tempo, né? O Cerro se soltou, se mandou o ataque, fez o gol com o Paiva, mas o Bahia recuou suas linhas, se arriscou pouco. Os uruguaios passaram praticamente o segundo tempo inteiro no campo de ataque, criaram, mas não conseguiram concluir com precisão. E eles não precisavam de um gol só não, precisavam de três, e não aconteceu. O Bahia embolsa a quantia de 375 mil doletas, professor, que equivale a 1,2 milhão de picanha. Ó, coisa boa, de tudo que você falou aí, o melhor de tudo é esse 1 milhão e 200 aí para ajudar a pôr o salário dos meninos em ordem lá. Porque... ou para pagar a rescisão dos treinadores que saiu, que manda de técnico embora o Bahia também, né, professor? É uma festa, né? Mas é, hoje tem que pagar, se não pagar, não pode registrar os outros, então, realmente, né, o dinheiro vai entrar, entrou bem aí, né, e o Bahia foi lá, fez o dever de casa, né, ninguém de sã consciência podia imaginar que o Bahia ia ser desclassificado pelo Cerro, então foi isso, foi lá, jogou, conseguiu classificar para as oitavas da Sul-Americana e vai agora desfrutar desse 1 milhão e 200 aí nos cofres baiano. Muito bem, então falamos da Copa Sul-Americana, o jogo de ontem, temos jogo hoje também pela Copa Sul-Americana, vamos falar do Vasco da Gama e da LDU. Vasco e LDU se enfrentam hoje às 19h30, o jogo é em São Januário, com um rato, com um gato, com um bicho pra caramba lá em São Januário, mas o que importa é o que o Vasco precisa fazer para passar pela LDU. O Vasco precisa vencer por 2 gols de diferença, 2-0, para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana, a equipe do Vasco da Gama. Então, o Vasco altera a sua equipe, né? O Henriquez vem no lugar do Ricardo, que vem falhando. A zaga do Vasco sem falhar não é normal, né? A zaga do Vasco vem falhando sempre. Então, o Vasco da Gama, ele precisa... É virar o placar, então, né? É a segunda vez do ano que o Vasco precisa fazer isso, por quê? Da Copa do Brasil, ele perdeu de 3-0 no jogo de ida e teve que tirar no jogo da volta, não conseguiu, venceu por 2-0. Hoje a situação é um pouco menos ruim, né? Um pouco menos ruim. perdeu por 3-1 no Equador, precisa vencer por 2-0 para ir às oitavas de final. O Vasco vem a campo com Martim Silva, Luiz Gustavo, Breno, Oswaldo Henriquez e o Ramon. De sábado, Andrei, Giovanni Augusto, Thiago Galhardo, Iago Pikachu, que é o 10/faixa/ melhor jogador do time, e Andrés Ríos na frente. Esse é o time do Vasco da Gama, professor. Será que dá? É, rapaz, você fala de rato, você fala de ratazana aí. O aniversariante do dia de ontem, o Amaury, vai ficar aborrecido com nós. Mandar um abraço pro Amaury, esquecemos dele no ar ontem aqui. Um abraço pra você, atrasada, Amaury. Também vale, não vale? É, aniversariante ontem, fez aniversário, né? Completou mais um ano no jardim aqui da vida. Que Deus abençoe ele, todos, a sua família. E que continue nessa luta aí. É, ajudando em muito o futebol amador aqui da cidade de Rio das Pedras. Então, mas o Vasco vai ter uma missão difícil, né, Léo? Como você acabou de frisar aí, o Vasco também não conseguiu reverter o placar contra o Bahia aí na Copa do Brasil, né? Apesar de sair aplaudido, aquela coisa toda, tá aí mais uma missão. Até o Vasco, viu, Amaury e torcedor do Vasco. Até o Vasco fazer 2 gols, não vejo nenhum absurdo, viu, Léo? Agora, o problema é o Vasco não tomar nenhum. Esse é o grande problema do Vasco, a defesa do Vasco, né? Quando o Vasco joga bem, como foi o caso de jogar no São Paulo, a defesa toma 2, né, do São Paulo. Então, como é que você pode acreditar que esse Vasco vai conseguir fazer 2-0 e não vai tomar nenhum gol, né? Então, eu vejo muito com a dificuldade muito grande do Vasco passar pela LDU hoje, que já que vão fazer uma coisa que sabem fazer como poucos, cera e marcar atrás da linha da bola. Muito bem, então falamos aí sobre o Vasco da Gama, sobre a Copa Sul-Americana. Vamos mudar de assunto, vamos falar da Copa Libertadores da América. E começamos com o show de Mano Menezes, o show do Cruzeiro para cima do Flamengo. Só não me entrou com bola e tudo porque teve humildade. Oh, oh, oh. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Antes de falar do Flamengo e do Cruzeiro, a gente fala de Boca Juniors e Libertad. Boca bateu a equipe do Paraguai por 2-0 dentro de casa e praticamente encaminha a vaga, né, professor? Ah, sem dúvida. Eu achava que o Libertad ia complicar a vida, no fim o Libertad não. Essa eu matei, hein? É, o Léo foi e acertou na mosca. É, mas a primeira fase que o Libertad jogou ficou para trás e nesse jogo de 2 jogos aí, o Boca é especialista nisso. E abriu bem a vantagem, então eu acredito que isso aí já é favas contadas. Muito bem, agora a gente fala então do Cruzeiro do Flamengo, que aí foi o professor que matou, rapaz. Olha só, 2-0 para a equipe do Cruzeiro, Thiago Neves e Arrascaeta, mais uma vez, muito decisivos. Cruzeiro venceu o Flamengo e volta para casa com uma ótima vantagem na Taça Libertadores da América, né? Um grande passo para a classificação, né? Um jogo que começa muito equilibrado, com o Cruzeiro aproveitando logo a primeira chance que teve, né? O Robinho recebeu na entrada da área, achou o Arrascaeta sozinho dentro da área, com muita frieza. O uruguaio tocou no canto do Diego Alves para abrir o marcador. Os rubro-negros choraram com o impedimento, mas o Cuejar dava condições aí para a finalização do Arrascaeta. Depois do gol, o Flamengo até saiu, buscou o empate, mas a melhor chance foi só aos 34, quando o Everton Ribeiro bateu o escanteio pela direita, o Uribe desviou na primeira trave e o Fábio fez um milagre jogando novamente para escanteio, né? Teve também um gol incrível perdido pelo Thiago Neves. Ele, o gol sem goleiro, ele mandou por cima do gol de cabeça, né? No segundo tempo, o Flamengo teve que se soltar, né? Teve que pressionar o Cruzeiro, que apostava nos contra-ataques. Logo contra quem? Contra o Mano, que adora jogar no contra-ataque, adora defender o Mano Menezes, né? A filha dele, o primeiro nome é o nome dela, o segundo é defesa, de tanto que gosta, viu, o Mano Menezes, né? Aos 3 minutos, o Uribe recebeu o cruzamento pela direita, cabeceou no canto, o Fábio mais uma vez salvou o Cruzeiro. Cruzeiro muito experiente, segurava muito bem, principalmente nas bolas aéreas. E no contra-ataque, a Arrascaeta recebeu o passe do Rafinha, escorou para o Lucas Silva, que chutou forte dentro da área. O Thiago Neves desviou e matou o Diego Alves, dando números a finais ao confronto, né? E o Cruzeiro quase levou 3 gols para casa de diferença, né? Aos 47, o Arrascaeta puxou em contra-ataque, que encontrou o Raniel na área, o atacante bateu cruzado, mas o Diego Alves fez boa defesa para manter o Flamengo vivo ainda na situação, na parada, né, professor? Mas vai ser difícil, viu? O Cruzeiro não toma 2 gols do Flamengo lá no Mineirão, não. É, como eu disse aqui do jogo do Boca, eu vou dizer também para o time do meu amigo baiano, lá do Bar de Sabá, todo o povo flamenguista. Fechou o caixão. O Cruzeiro não perde lá para o Flamengo de 2 gols de diferença de jeito nenhum. Portanto, o Flamengo ir lá e fazer 2 gols até pode ser, mas o Cruzeiro jogar em casa e não fazer pelo menos 1 gol é muito difícil. Portanto, não vejo mais, eu acho que isso aí é fava contada. E eu falei ontem aqui que realmente o Cruzeiro ia lá e ia vencer o jogo, porque existe uma planificação que os treinadores que têm experiência em mata-mata, caso do Mano, caso do Renato, eles já começam a fazer uma planificação 2 semanas antes de começar o jogo decisivo. No caso aí, o jogo decisivo do Cruzeiro foi hoje, foi ontem. Então, já veio já no jogo contra o São Paulo, o Cruzeiro já veio poupando o jogador. Depois jogou aqui em Salvador, também contra o Vitória, também poupou o jogador. Então, a intensidade do jogo seria muito maior. Enquanto o Flamengo foi lá contra o Grêmio, para poder ganhar do Grêmio e manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Foi lá, perdeu para o time reserva do Grêmio, não manteve a liderança, perdeu a liderança e não poupou os jogadores. Aí, resultado, jogou na quarta-feira aqui, na terça, ontem, contra o Cruzeiro, não deu para empregar aquela intensidade que se exige um jogo de mata-mata na Libertadores, e no entanto, o Cruzeiro foi lá e sobrou, poderia ter vencido por mais ainda, e o Flamengo já pode pensar em Campeonato Brasileiro. É, exatamente, que situação. Flamengo não escolheu se queria brasileiro, não escolheu se queria libertador, tomou no nariz das duas, e agora fica difícil, porque o São Paulo não quer largar a liderança no Brasileirão, e o Cruzeiro não vai querer largar o osso na Libertadores da América. Então o Cruzeiro está com 1,5 na próxima fase da Libertadores da América. E agora a gente fala do Corinthians e do Colo-Colo. O Corinthians jogou mal, viu, professor, e perdeu pro Colo-Colo no primeiro jogo das oitavas da Libertadores, né? O Cássio, inclusive, evitou uma tragédia pior ainda lá no lado do Corinthians, né? O fantasma das eliminações nas oitavas da Libertadores ronda o Corinthians novamente, viu, professor? Sem inspiração alguma no ataque e com um jogador a menos desde os 8 do segundo tempo, com a burrada que fez o volante Gabriel, o Timão perdeu por 1-0 para o Colo-Colo nessa quarta-feira em Santiago e vai precisar vencer por 2 tentos para continuar no principal torneio sul-americano, né? Desvantagem mínima no Chile, pode ser colocada na conta do Cássio, deve ser colocada na conta do Cássio, porque o gigante brilhou com ótimas defesas, principalmente no final do jogo, e evitou uma situação muito pior. Carmona fez o tento que deu a vitória aos donos da casa, né? Primeiro tempo deu a sensação que o Corinthians teria o controle do jogo, viu, professor? O começo do jogo, Timão segurou a bola, trocou passes no campo do ataque e não deixou a equipe do Colo-Colo pressionar, que era a intenção dos chilenos desde o início do jogo. Mas o domínio não durou muito, viu, professor? Porque o Colo-Colo aumentou a velocidade e esquentou o jogo com entradas mais duras e discussões entre os atletas, né? O Cássio fez boas defesas no chute do Paredes e do zagueiro Zaldívia, porém, aos 37 minutos, o Valdívia, Jorge Valdívia, ex-Palmeiras, meteu um lançamento na ponta que recebeu o Carmona, recebeu o rebote, né? E abriu o placar. Os corintianos não tiveram força para reagir. Jadson apagadíssimo, Cleison, Romero e Pedrinho não apareceram na partida. O Corinthians voltou do intervalo com dificuldade de segurar a bola, viu, professor? E a situação piorou aos 8 minutos, quando o Gabriel recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso a fazer falta em Carmona. O Loss teve que mudar o time, tirar o armador para colocar um zagueiro improvisado na volância para segurar o jogo. Duas linhas de quatro, trancou a equipe para não tomar mais. O Avelar teve uma única chance para o Corinthians, mas chutou para fora. Uns minutos finais de um sufoco tremendo. O Cássio ainda fez uma linda defesa cara a cara com o Barrios na pequena área e salvou um outro chute do Pérez. Fica difícil a situação do Corinthians, mas eu acho que o Corinthians 1-0 ele pode buscar, viu, professor? Acho não, acho que eu tenho certeza que o Corinthians busca vantagem. Apesar do Colo-Colo ter dominado, eu não sei se em Itaquera o Colo-Colo vai conseguir segurar essa vantagem que tem contra o Corinthians. Eu acho que dessa vez o Corinthians passa, viu, professor? Eu também acredito nisso. O Colo-Colo é um time muito ruim, tecnicamente, não é um dos melhores times, não. E o Corinthians só empatou o jogo ontem pela bobagem que fez o Gabriel, né? O Gabriel foi expulso e prejudicou demais o Corinthians. Então, eu não vejo com dificuldade, não, do Corinthians passar pelo Colo-Colo aqui em Itaquera. É claro, deve-se louvar a atuação do Cássio, mais uma vez, trabalhou muito bem, fez grande defesa e ajudou o Corinthians a sair com um placar totalmente e provavelmente fácil de reverter aqui na Arena Itaquera. Portanto, eu vejo com bastante naturalidade o jogo de volta aqui, onde o Corinthians vai receber o Colo-Colo e pode ganhar de 2-0 tranquilo dessa equipe aí e levar o jogo e passar para a próxima fase. E o Valdívia, professor, foi bem ou não no jogo? Ah, o Valdívia tá enganando lá, viu? Tá enganando lá, é um jogador diferente, não é mais aquele jogador com velocidade que a gente via antes. Mas é o Valdívia, né? Chega, quando ele quer, ele sabe aonde colocar a bola, viu, Lão? Muito bem, falamos do Corinthians, tropeço, mas acho que dá ainda, viu, corintianos? Não vamos ficar tristes, não, que acho que ainda vão passar para a próxima fase, sim, da Libertadores da América. Hoje temos mais Libertadores, vamos falar então do Palmeiras, vamos falar do River, vamos falar do Racing, tem muita coisa ainda no programa de hoje, fica com a gente. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica do samba, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, ligou. A técnica do samba, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor. Vou pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. Muito bem, vamos falar então da Libertadores da América. Temos 3 jogos ainda pelas oitavas de final no dia de hoje. Começamos por Racing e River Plate, o clássico argentino, às 19h30, em Avejaneda, no estádio Presidente Perón. Professor, que jogão, hein? É o clássico, né? Clássico argentino, duas grandes equipes aí, né? E o clássico lá. Aí o Racing está atravessando um dos melhores momentos aí dele, depois que deu uma sumida. O River Plate também vem muito bem. Então é um jogo aí às 19h30 hoje lá no Cilindro, né? O Avejaneda, que possa as duas equipes confirmar essa expectativa que a gente tem aqui de que tanto o Racing quanto o River possa fazer 2 grandes jogos, né? Esse só é o primeiro. É, com certeza. Então, primeiro jogo, mando do Racing. Vamos falar de mais um jogo na Argentina, com Atlético de Tucumã e Atlético Nacional. Os Atléticos se enfrentando. O Atlético colombiano não é mais o Atlético forte que tivemos há duas temporadas, professor. O Atlético Tucumã é um time em ascensão, né? Um time jovem na Argentina, não, acho que não tão, não jovem assim de idade, mas em termos de representatividade continental, né? Segunda participação, não sei, viu, professor? Eu acho que a camisa do Atlético Nacional vai acabar pesando, viu? É claro, e sem contar também que o jogo da volta vai ser lá na Colômbia, né? Então isso tem um peso grande, né? E o Atlético, o Atlético Nacional é muito forte lá no Girardot, né? Nota nada Girardot lá, o Atlético é muito forte lá. Então o que vai depender muito é de como vai ser esse jogo de hoje, né? Jogando lá em Tucumã. Precisa administrar bem o resultado e que tenha como poder reverter ele lá na Colômbia. Mas não tenha dúvida nenhuma que o Atlético Tucumã é um time que está em ascensão, sim, viu, Léo? Muito bem, vamos mudar de assunto, vamos falar agora, aliás, não mudar de assunto, mas vamos trocar o jogo, vamos falar de Palmeiras e Cerro Porteño, jogão pela Libertadores da América, o primeiro duelo das oitavas de final, a gente fala a partir de agora, então, aqui no Rio Vox Esporte Clube. O jogo é no La Olla Azulgrana, novo estádio da equipe do Cerro Porteño. Palmeiras e Cerro abrem então as oitavas de final nessa quinta-feira, às 21h45, pelo horário de Brasília, e disputa por uma vaga nas quartas de final da Taça Libertadores da América. O Verdão é o dono da melhor campanha na fase de grupos, terá vantagem de decidir a vaga dentro de casa. O duelo de volta está marcado para o dia 30 de agosto na Arena do Palmeiras. Em campo, Felipão será obrigado a mexer, já que não terá Marcos Rocha e William disponível por lesões. O Cerro Porteño avançou para o mata-mata da Libertadores com bom retrospecto. Apesar da liderança, da vice-liderança do Grupo 1, os paraguaios somaram 12 pontos, o que deixou como o melhor segundo colocado no torneio. Apesar que o Cerro Porteño pegou Monagas e pegou Defensor, né? Porque quando pegou o Grêmio, tomou uma cacetada do Grêmio. Tomou 5 tentos na cabeça do Grêmio. Então, não é tão forte assim. Bater em cachorro morto até se colocar o Vasco ganhava do Monagas e do Defensor. Desculpa, Mauri, mas a realidade é essa. O Cerro Porteño do Luiz Zubeldía, sem grandes contratações durante a parada para a Copa do Mundo, né? O Cerro chega para o duelo contra o Palmeiras em bom momento. Terminou com o vice-campeonato local no primeiro semestre, aposta no momento de Diego Churin, atacante que marcou 4 gols na Libertadores e é o artilheiro do Campeonato Paraguaio após 4 rodadas com 3 bolas na rede. Então, o time do Cerro Porteño vem com Antony Silva, Raul Cáceres, Marcos Cáceres, Juan Escobar e Marcos Acosta, Marcelo Palau e Rodrigo Rojas, Oscar Ruiz, que não é o árbitro, Jorge Rojas, só eita que tem de Rojas lá, é brincadeira, hein? Hernán Novik e o Diego Churin, o centroavante, o homem-gol da equipe do Cerro Porteño. O Palmeiras, de Felipão, será obrigado a mexer, como eu disse, né? 2 jogos sem sofrer gol, o Felipão agora tenta melhorar a produção ofensiva do time. Borja, que retornou ao time no último domingo, deve ser titular, afinal de contas, Borja é muito melhor que Deverson. Se o Felipão colocasse o Deverson de titular, é brincadeira, né? O Borja é o artilheiro da competição, aliás, né? Só na primeira fase, porque teve o menino do Santa Fé que fez uma pancada de gol nas fases preliminares, mas jogou 6 jogos a mais que todo mundo. Então, o Palmeiras vem com Everton no gol, Mike pela direita, Antônio Carlos e Edu Dracena formando a zaga com Diogo Barbosa no lado esquerdo. Felipe Melo e Bruno Henrique com Moisés no meio de campo, Dudu de um lado, Johan do outro e o Borja é o centroavante da equipe alviverde. Arbitragem argentina, professor, com Fernando Rapalini, auxiliado por Juan Belatti e Gabriel Chade, professor. O que podemos esperar dessa partida? Qual é a chave para o Palmeiras trazer uma vitória de lá? Lembrando, o Palmeiras é o melhor visitante da Libertadores. Ganhou de todo mundo fora, professor. O Palmeiras tem uma excelente campanha aí na Libertadores sob o comando do não mais técnico, né? Roger, portanto, vamos ver como que comporta o Felipão no comando do Palmeiras e o Palmeiras sob o comando do Felipão. nesse jogo aí que vai jogar na Arena Nova lá do Cerro Porteño, que tem uma, eles têm uma força muito grande nessa arena aí, na Nova, a Nova, Nova Uala Assunção. Então, a equipe do Cerro é uma equipe difícil de jogar, uma equipe que tem um coração, a torcida empurra, e o Palmeiras vai precisar usar toda a sua experiência, não só de elenco, mas também de treinador, de comissão técnica, para administrar pelo menos 15 primeiros minutos lá, para poder sair com um bom resultado de lá. Mas eu acredito que o Palmeiras possa, não precisa nem jogar tanto como jogou contra o Boca ou outra coisa parecida. É só jogar com a aplicação que a gente sabe que as equipes do Filipão jogam. Então vamos torcer para que o Palmeiras tenha aplicação e a determinação, né? Uma vez que o Palmeiras também poupou o jogador para jogar esse partido, então tem que estar na plenitude física para poder fazer um jogo de alta intensidade e aí sim aparecer a parte técnica, que é infinitamente superior à equipe do Cerro. E para não ser surpreendido com o Cerro, professor, o que que precisa? Precisa que os dois laterais e o miolo da zaga do Palmeiras estejam bem atentos, principalmente ligado e não querendo fazer gracinha e jogar como craque. Jogar para defender a casinha que é o 7,32 por 2,44, que é a dimensão do gol. Se ele jogar sério nesses 15 minutos e não fizer lambança, porque o Palmeiras tem tomado gols, que é brincadeira. Então é justamente isso que não pode tomar para dar moral para o adversário na casa deles, com a torcida empurrando. Então tem que justamente ter essa experiência toda aí, que eu acredito que é isso que o Filipão vai fazer. Porque o Filipão, como zagueiro, era um bom rebatedor, né? É difícil, viu, professor? Complicado mesmo. Vamos ver, vamos aguardar. Palpite pro jogo de hoje, professor. Eu ia falar um negócio tão legal, mas esqueci. Quanto a gente vai falando, depois eu lembro. 1-1. E o Palmeiras sai na frente. Eu aposto numa vitória do Palmeiras por 3-1. O Palmeiras vai tomar o gol. Lembrei o que eu ia falar. Existem dois times do Brasil que tomam aqueles gols que você olha e fala: é gol de churrasco isso daí. É gol de churrasco. Palmeiras e o Atlético Mineiro. É só gol de churrasco que toma essas duas equipes. É brincadeira. Mas hoje vai ser 3-1 pro Palmeiras, 2 do Borja, 1 do Bruno Henrique. 3-1 então. Para finalizar nossa programação, professor, já que temos um tempinho, temos aí, quero lembrar, hoje é o último dia para entregar as fichas de inscrição na Secretaria Municipal de Esportes para o Campeonato Amador de Futebol. Você que tem a equipe, você que vai fazer a inscrição, corre, porque até às 18 horas você pode fazer a entrega das fichas. Se não entregar até 18, não tem show nem vela, vai ficar pro ano que vem jogar Campeonato Amador. Então, corre, leva lá, sorteio amanhã às 19 horas, e no sábado a gente traz todos os grupos do Campeonato Amador. Para finalizar, a gente tem a premiação que vai dar, vai escolher os melhores jogadores da última Liga dos Campeões. A lista está dividida por posição, conta com vários brasileiros. Então, os goleiros indicados foram o Alisson, brasileiro da Roma, que agora vai defender o Liverpool, o Navas, goleiro do Real Madrid, que mesmo como o melhor goleiro da Champions League, contrataram outro goleiro para o lugar dele, e o Buffon, italiano, que da Juventus, que agora está no PSG. Os zagueiros, defensores, né? São três do Real Madrid. O Rafael Varane, campeão da Liga dos Campeões, campeão do mundo com a França. O Marcelo, lateral direito, lateral esquerdo do Brasil. E o Sérgio Ramos, zagueiro da Espanha, né? No meio-campo, Luka Modric do Real Madrid, Kevin De Bruyne do Manchester City e Toni Kroos também do Real Madrid. O Casemiro foi o quarto melhor. Ficou pertinho de chegar, então, disputar também essa premiação. E na frente temos Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo e Messi. Então, por posição, serão então escolhidos os melhores de cada posição. A votação foi feita por um júri composto pelos 32 técnicos que participaram da fase de grupos da Champions League e 55 jornalistas de mídia esportiva da Europa, um de cada país da UEFA. Os técnicos não puderam votar em atletas do seu próprio time, professor. Então é isso aí. Além dos dois brasileiros, do Alisson e do Marcelo, a gente teve o Ederson também como um dos 10 melhores goleiros, tivemos o Casemiro como um dos melhores meio-campistas e o Roberto Firmino na lista dos atacantes, professor. É a valorização do jogador, né? Jogador que fizeram boa temporada aí, fizeram bons campeonatos aí, principalmente na Champions, e foram todos eles lembrados aí. E aqueles que não tiveram muito destaque na temporada, ficaram aí à margem de tudo isso, né? É, para aqueles jogadores que são vaidosos, que gostam muito de ostentar, fica difícil, né? O caso do Neymar, né? Que não ficou entre os 10 melhores atacantes do mundo, né? Então, os dois, o Marcelo e o Alisson, realmente fizeram duas. Os dois fez uma boa Champions, participou muito bem da Champions, né? E nos seus clubes também. Fica aí também o Casemiro, que fez uma grande Champions, né? Inclusive campeão. Mas é assim, os jogadores, esses prêmios tudo só servem para engrossar ainda mais os profundos salários desses jogadores aí, né? Esse prêmio aí com certeza deve fazer parte das cláusulas contratual de bônus, não é isso? E o Mina vai jogar no Everton mesmo, professor. O Mina chegou a um acordo Barcelona e o Everton para transferência de R. Mina para o futebol inglês. Vai jogar na Inglaterra o Mina. Boa sorte para o zagueirão colombiano. E é isso aí. Vamos encerrando a nossa programação no dia de hoje. Eu quero agradecer muito ao professor Mauro Fernandes por estar conosco mais uma vez. E, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta com a programação esportiva da Rio Vox FM. Muito obrigado pela companhia, professor. Até amanhã, se Deus quiser. Muito boa tarde. Vai por empréstimo, Mina? Definitivo. Então vou torcer pro Mina arrebentar lá, para justamente depois, daqui uns 2 anos, o Barcelona descarregar 3 caminhões de dinheiro para trazer ele de volta, porque ele é um bom jogador. Uma boa tarde, Léo. Muito obrigado por nos ajudar a fazer esse programa. Eu agradeço também a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube. Eu agradeço a todo o pessoal de fora, de longe, de muito longe, que tem acompanhado também o nosso trabalho. Em especial lá o pessoal de Sergipe, que tem acompanhado aqui o nosso trabalho. E eu desejo a todos uma ótima quinta-feira. E vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã, a meio-dia, firme e forte, para falar de esportes. Muito bem, muito obrigado, professor. Muito obrigado a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho na nossa programação. Fique com Deus e até amanhã, se ele permitir, para nos falar, para a gente falar muito de esportes aqui na Rio Vox FM. Tchau! Bate melancia fatiada, o globo sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada, o globo sal e doce, dragão chinês. Tonorandolês nas ruas e a lombra bateu. O jogo é 5 e eu sou mais um meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Eu quero ver gol. ZYU882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.